5004, 1208, é o controle para a ponte. 5004, transponder, após interceptar a aerovia BHZ Trive, após conforme a rota, ok? BHZ Trive, top. Correto, 5004, chame táxi. Coisa, chame pushback acionamento, 639. Ok, chamada. On the 643, right, copy. Drop copy a Guarulhos, via 3, te dá quilo. Confirmando o voo 9251? Quilo confere, autorizado. Salvador, Guarulhos, via Pesolo 16, nível de voo 360. Saída Tael, Leda, após Leda, direto, Bridge. Onde intercepta o Pesolo 16, após autorizado, conforme a rota. Recorda 10, primeira curva direita. Transponder 5577 e o controle Salvador 120 decimal 8. Em Ogum, 9251 está autorizado no nível 360. Recordando da 10 com curva direita, da Leda Bridge, onde intercepta a Persolu 16, seguindo a rota do plano de voo. Transponder 5577, controle 208. Qual é o time pronto com 9251? Chamarei. Oceana 6332, desça para 3010, ajuste no 014, reduza para 2109. Reduzindo até 3063. Matatango Vitor Kilo Delta, complete a final, chame torre 1895. 1895. Torre, o Papatango Vitor Kilo Delta, passou o drone estabilizado. Vitor Kilo Delta, continue para sua ação, aguarda a autorização de voo. 3663, decola. Confirme, Macaco Delta. Retornar para pouso. Gente, vou ir na proa do farol Itapuã, desça para 500 pés, ajusta no 014. Reporte através do parque de Tuaçu. Reportado 2-3, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado. Red, copy. Bom dia, tá 3663. Tá 3663, contato radar, saída da El, submantendo nível de voo 340. 340, vai dar o sustento e voar da El. Cruzar direto da El, tá 3663. Muito obrigado, voar da El. Mike Echo Delta, confirma o motivo do retorno. Delta, confirma para todos. Estiver operando visual, gostaria de pousar no 17, é possível? Não tá operando não, não tá operando visual não, o Vitor Clodoto. Ok, então autorizado pouso na 10, trem tá embaixo checado, já passou externo. 150 graus, 59, 1014. Ok, vai. É autorizado pouso na 10. Skolk, 5572. And Salvador Departure Control 120.8. Patrulho, SAM 3663, está solicitando aqui à direita. Confirme a proa, SAM 3663. Aproximadamente 230. Sente, SAM 3663. É 6332, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizada sinal LS, é bom estabilizado. 2000, repantará, né? 332. 3, Arbor Departure, then Elefa. Arbor Elefa, Echo Lima, Echo Foxtrot Alpha. And Up Zulu 21, then Pamud, Papa Alpha Mike Uniform Delta, then Charlie November Foxtrot. Then, direct Bravo Romeo Uniform. After that, as your flight plan rules. Obrigada, Mari. Desça para nível de voo 050. Mari 050, Gol 9033. Gol 9033, autorizado direto bridge. Chame Centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. Direto bridge. 251-325, Recife, bom dia, Gol no 9033. Then Elefa, and Skolk 5572, 5572. Feedback is correct, report to pushback and set up on the 643. Xana 6332, reduza para 1909, reporte estabilizado. Obrigado, obrigado. 5221 na linha e mantém o 90. Gripe 5221 na linha e mantém. Kilo Delta, os 27 direito, 219. Quilo Delta, táxi autorizado via Alfa, Juliette, cruza o pátio principal, chame na Lima. Cinco, dois, dois, um, no decolagem autorizada, 1970 grau, 5 nós. Decolagem triple, 5-1, 5-2-2-2-1. Mike Eco Delta, tem livre pouso, cabeceira 17, 1970 graus, 5 nós, o ajuste no 014. Ajuste no 014, livre pouso, Mike Eco Delta, 1970. Cheque o trem, Mike Eco Delta. Trem baixado e travado. 5221, no decola aos 29, chame o controle em 120, 18, boa viagem. 1208, grato e bom serviço. Estabilizou? 733, bom dia. Um minuto para a cópia São Paulo Congonhas. Obrigado, nossa escuta. Tá, sim, vai chamar, grato. Controle Salvador, muito bom dia, o trip 5221. Oi, Rochaia, 332, no externo, bom dia. Bom dia, 6332, baixou e travou? Não, era tchau. E? 234. Taxa 3304, 180 a bordo, 350, antena Ribeirão Preto. 0180, 5 nós, o ajuste no 0, não pode. Sim, ativei por 6332. Item de alfa, ponto de espera, chame 2895, ajuste no 0, no 4. Direita, índia alfa, o 1895, torre 1 no 0, no 4, ajuste. 3304. Autorizar direto o bridge, chame centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 3859, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizada sinal ILSE, foi repostabilizado. 2000-904, autorizado, 732-59. Trip 5221, no controle. 5221, copia. Acione código 5566. 5566 acionado, hein? 0, via Pesoluno 6, BHZ, Trive, e após confirmar a rota do plano de voo. A subida será da EL, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem, cabeceiro no zero. O código 5007, 5007 e o controle 1208. Afirmativo, da 3733, conferido autorizado 360 para São Paulo, do via Pesoluno até Bravo Hotel Zulu, após Trive. A saída será da EL, transição Leda, depois Bridge, decolada 1-0, transponder 5007. E o controle em 120.8 para o TRAN 3733. Tá correto, 3733, chama para posto de estacionamento. Obrigado, chamará, tá na posição 1, 3733. Change. 1219. Direita, 219, daqui a pouco, né, 332. Torre boa, tá 3304, ponto de espera pronto. 3304, alinhar e manter o 1-0. Alinhar e manter, tá 3304. Autorizado, Vitor Kilo Delta. Alô, Xana, 6332, livrando a sua escuta, bom dia. 6332, táxi autorizado de Alfa Juliette para o portão 1-0. Alfa Juliette para o 1-0, para 6332. Gol 925 no Bushback, internet posição 05. 251, ciente, aguarde. Aguarde. Da 3304, livre a decolagem da 1-0, vento 1-70 graus com 04 nós. Livre decolagem. 1982, desça para 2000 pés, ajusta 1014, autorizada a sinal ILS EXO, reporte estabilizado. 2014, EXO, reporte estabilizado, 982. A 3304, decola os 35, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 208, controle agora, obrigado, boa tarde, bom final de semana. Salvador, bom dia, TAM 3304. TAM 3304, contato radar, saída Arbor, sub e manter nível de voo 380. Nível 380. Sem restrição da água, tá? 3304. 38, segurança. Azul 9160, ação de edificação, autorizado chegada a mar e desça para nível de voo 050. Ah, 3304, autorizado direto Alefa. 3304, direto Alefa, obrigado. Nove, só os 38, direita, 121, no décimo 9. 9, 5, 8, 9, 2. Gol 9251, nota bloco, boa tarde, seu PLB 1990, Galeão 3075. Táxi autorizado, pátio, Indy Alfa, ponto de espera, chame 2895, ajuste no 014. 614, Indy Alfa, 3995, continua na Galeão, boa. Paulo Salvador, bom dia, 3859, está na frente do Brasil. 3855, Alfa, chamando da Juliette. Alfa, chamando da Juliette. Torre Salvador, bom dia, Golo 982, espera no baixo e travou. Gol no 982, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus com 04 nós. Livre pouso, gol 982. Oceana 6250, você anda indicação, todos a chegar da Mari, desça para nível de voo 060. Mari 060, 6250. São 3859, táxi autorizado via Juliette para o portão 03. Juliette para o 03, toma um pouco. São 3304, chame centro Recife, frequência 1288. 3304, Recife 1288, boa. Trip 5221, chame centro Recife, frequência 1288. 1288, 5221. Controle Salvador, 3896, Lima, 2190, Mari. São 3896, são identificação, autorizado chegada Mari, desço para o nível de voo 070. 070, Mari, são 3296. Ponte de espera da 10, igual 9251. Igual 9251, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinhar e manter 1-0, igual 9251. Oceana 6250, mantendo o perfil, número 2 na próxima. Mantém. 242, direita 1, 2, 1, décimo 9. Direita 2, 1, 9, 9, 2, 2. Polo Salvador, bom dia, gol 1, 9, 2, 2. 982, táxi autorizando, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 92. Decolada 10, voo 9-10-4. Sul 91160, desça para 2000 pés, ajuste 1015, autorizada a sinal ILS X-ray, reposto estabilizado. Desça 2015, autorizada X-ray, reposto estabilizado, Sul 91160. Confirme, a transmissão está muito baixa. Para o pushback acionamento 6311 autorizado, chama para início de táxi. Autorizado, chama para início de táxi, 6311. O 9251 decola aos 44, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Controle, voo 9251, passa 1300 pés para 330 da Elder da Bridge. Voo 9251, contato radar, saída da El, submanter nível de voo 360. 360, voo 9251. Approach Leda para o gol 9251. Após 2000, direto Leda, gol 9251. 2000 Leda, gol 9251. Oceana E6250, desça para 3000 pés, ajusta no 095. 3000, 6250. Reduza para 220 nós, desça para 4000 pés, ajuste no 095. 220 nós, desce para 2000, ajustado 1500. O Santos 3, 2, 9. Tá, 3896, desça para 4000 pés. 4000 pés, o Santos 3, 8, 9. Está autorizado, parte inicial, ponto espera 283. Está confirmando a frequência da torre, 1895. Ah, frequência 1895. Oceana é 6250, desço para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado final LSX, reporte estabilizado. 2000 pés, 1014, reporte estabilizado, 6250. Azul 9160, estabilizou? Azul 9160. Complete a final, chame torre, 1895, azul 9160. 1295, azul 9160. Gol 9251, chame centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 351-3325, gol 9251. Frei baixou e travou. Azul 9160, bom dia, tráfego avistado, o vento 170 graus com 07 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Livre pouso no zero, azul 9160. Oceana 6311, após a aeronave da Azul alinhar e manter cabeceira 1-0. Oceana 6311, após a Azul alinhar e manter na 1-0. E 4000 pés, tanto 3896. 8.96, desça 2.000 pés, autorizado a final no 0 como número 2. 2.000, autorizado como número 2, no 3.896. Salvador, 13736, na posição 1 para puxa acionamento. Autorizado, chama para Nishitak. Obrigado, chamará para o TAC. 3733. Salvo, muito bem, eu azul 9160, livrou a Narcisco. 9160, táxi autorizado via Alfa, chamei antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 9160. Oceana 6311, livre a decolagem pistão no zero, vento 150 graus com 07 nós. Decolagem pista 10, Baixa na 6311, decola aos 55, controle agora 1208, tem um bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Já, 31. Poxa, né, 6250, pista 10 livre, o vento 140 graus com 099, autorizado pouso. Poxa, né, 6250. Sempre pouso, 6250. É, desculpa, é da El Leda Bridge, precisa autorizar. Oi, Leda. Graças. Azul 9160, por o portão previsto ao Uno, vai manter posição e aguarda em lista táxi do Airbus Delta. Positivo, para o Uno, aguardando o Delta 9160. Utilizou, 3896. 3896, complete final, chame turno no 895. 895, obrigado, bom. Salvador, bom dia, TAM 3896, está a uma milha do Índia Sierra, estabilizado. 3896, bom dia, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarda informação de pista livre. 3896. Chané 6250 no solo aos 57, libera a direita e chama o solo 121 decimal 9. 219 6250, bom dia. O táxi UTAN 3733, informa o PAB 146, alterna Galeão, está com 4 horas e 10 de autonomia. Direita em de alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado no 095. Ajuste agora no 095, em de alfa, ponto de espera 1815. Obrigado, TAM 3733. 1895 a torre. Confirmado, 1895, obrigado, Jair. Vamos, Salvador, bom dia, chame 6250 livre. Azul 9160, ingresso Juliette, portão 1. Juliette para o 1, 9160. O Chané 6250, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 2, 6250. Alô, Salvador, bom dia, voo 19813, informação Lima, 360 Guarulhos. 1983, autorizado plano para Guarulhos, nível de voo 360, via Pesuluno 6, BHZ Trivia, após conforme a rota do plano. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem cabeceira 10. O código é 1015, corrigindo o código 5026 e o controle em 120.8. gente. Autorizado Guarulhos, nível 360, conforme a Pesulu 16, BHZ, Trip, Dael, Leda Bridge, curva direita, 5026-2080, gol 1983. TAM 3896, solo 59, libera direita e chama ao solo, 121-9. Direita, 21-0, TAM 3896, obrigado, bom dia. Bom dia. Flores Salvador, TAM 3733, o ponto 0 está pronto. TAM 3733, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 170 graus com 10 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, TAM 3733. Uno 96 das ruas, sem identificação, chegada Mari, desça ao 050. Mari 050, quanto vai, TAP? Dá pra bater em Mari. Oi, TAP. Xenem 311, chama Centro Recife, frequência 12251, alterna 13325. 251, 3325, obrigado, bom final de semana para o senhor. Até mais, vovô. Valeu. Decola 03, controle 1208, bom voo. 208, obrigado, senhor, bom dia. Controle Salvador, TAM 3733, passa 2000 pés. TAM 3733, contato radar, TAM 360, serviço de vigilância. 360, vigilância, 3733. Salvador, bom dia, 5595. 595, aguarde um minutinho, copia, beleza? Pegando 140 nível, obrigado. Gente. Com 196, desça para 2000 pés, ajustando 0 no 4. A 596 está autorizado por suspeito? Atualizou 596. De Salvador Azul 596. Prossiga. Está autorizado o procedimento? Fome pro que está voando? Tá, voltou aqui na Projetap já. Gente, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. 596. 2000 no 0 no 4. Então 3733, chama 1251, alterna no 3325. 1251, 3325, obrigado, senhor. Tá, 3733. No 5196, após etapa de turno, autorizado a final IES. Após etapa de turno, autorizado a IES. On the 643, clear to push back and start up, call me for taxi. 5595. 5595, só um minuto. Seis graus. Solo Salvador, o 3859, bom dia, informação Mike, autorização Curitiba. Um minuto, cópia Curitiba, 3859. Guarda. Cinco, solo voltando. Escuta. Informo que as condições em Ilhéus estão instrumentos, tá ok? Então, a princípio, as operações estão suspensas. Ok, obrigado pela informação. Mas se eu tiver uma posição melhor, se eu Ilhéus voltar a operar visual novamente, já te passo a informação, já autoriza o plano, tá ok? Ok, aguardando, obrigado. 3859, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado, Curitiba, nível de voo 360, via Pesulo 21, e após conforme a rota do plano. Subida Arbor Elefa, primeira curva direita após a decolagem cabeceira 10, o código transponder é o 5563 e o controle em 120.8. Autorizado, Curitiba, nível 360, decolada 10, Arbor Elefa, curva pela direita, 5563.08. Correto, vamos para posicionamento. Torre Salvador Azul, 5196. O 5196, bom dia, continua a aproximação, reporta o marcador externo embaixo travado. Pois tá lá. Estão muito baixa, repita por gentileza. Under 643, clear taxi via Apron 1, India and Alpha. On holding point, contact tower 118.95. Baixar travado externo 5196. Azul 5196, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 140 graus com 09 nós. Gente, autorizado pouso no zero. Bruno 014, ação de identificação, chegada Mari, dentro 050. 050, Mari, oi, TAP. Oi, TAP. Andy 643, good morning, clear, line up and wait, runway 10. Cinco uno nove meia no solo, 18, libera direita e chama o solo, 121, decimal 9. Direita solo, 219, ligado mantida, 5 1 9 6. Autorizado, seu Fred Nishitaki. Autorizado, seu Fred Nishitaki. Salvador, Oceano 140, autorização, Maceió. Oceano 140, tá autorizado o plano.